senhoras e senhores, eu sou o Tuizinho. E eu sou a voz. Aquela voz que você ouve e te atormenta as vísceras inconformadas. E os poros latentes. E poros latentes, que até então tem tudo a ver com isso que a gente vai postar no programa de hoje, que de repente, de uma hora para outra, o nosso programa começou a adquirir temáticas conceituais sobre as coisas. Por exemplo, há duas semanas atrás, ou três semanas atrás, não sei, foi o Dia dos Namorados, aí a gente fez um programa especial do Dia dos Namorados, depois foi não sei o que, depois foi não sei o que. Falamos muito sobre música e cinema, e temos muitas informações, e falamos sobre relacionamentos. Yep. Nessa semana nós temos dois assuntos muito importantes para tratar aqui, seguindo essa linha de conceitos. Exatamente. E quais seriam esses dois assuntos? Bom, todo mundo sabe que os cientistas vêm investindo bastante na descoberta do bóson de Higgs, né? Maior descoberta da humanidade de todos os tempos, assim, que ocorreu nesse último dia 4 de julho, coincidentemente no dia da independência dos Estados Unidos. Espero que não tenha nenhuma conspiração por trás disso, mas eu acho, sei lá, eu acho que americano não tem disso, não. Ah, claro que não. Lógico, não. Há controvérsias, mas acho que não. Bom, muitos dizem que é a maior descoberta da ciência desde a teoria da relatividade. Não concordo com isso, eu acho que é a maior descoberta de todos os tempos mesmo. E pra mim, foi, a grosso modo, assim, talvez o dia mais importante da minha vida, porque eu venho me devotando antes do Big Bang desde minha infância, e pra mim isso é muito, mas muito significativo. É, eu não concordo que essa tenha sido coisa mais significativa e importante que aconteceu na semana passada, sequer na humanidade, assim. Eu acho que foi a conquista da Libertadores do Corinthians. Ah, sim, sim. Que estava tanto tempo esperando por essa Libertadores, né? Uhum. E tinha que ouvir piadinhas e piadinhas dos nossos adversários desde 1910. Não, brincadeira. Bom, o bóson de Higgs está aí desde os primeiros milésimos de segundos após o Big Bang, né? Mas, enfim, tudo bem, eu acredito que não, mas as pessoas, o seu Corinthians é. Claro que as pessoas, principalmente as brasileiras, dão muito mais importância ao futebol do que ao bóson de Higgs, assim, né? Claro. O que é bóson de Higgs perto do futebol no Brasil? Assim, nada. É uma partícula que... tá. Alguém me tampou a boca aqui, mas... É que ele não assim, tipo, se não foi impedido, ele nunca mais para de falar. Tá. E, inclusive, na semana passada eu tava dizendo isso, que nós estávamos em vibes completamente diferentes, porque ele queria falar sobre o bóson de Higgs, e eu queria falar sobre a minha Libertadores, né? Então... suada, assim, tão especial, tão linda, tão maravilhosa, tão suculenta, tão... Não, agora é sua hora de... Não, é, assim, eu tava pensando aqui. É, não, mas foi muito legal, porque a gente comemorou junto no fim, né? Você saiu pra comemorar o título do teu time, e eu saí pra comemorar a descoberta do bóson de Higgs, assim. É, quem vê, quem ouve, né? Quem tá ouvindo agora, deve achar, tipo, uma é alienada que fica se preocupando com o futebol. Sim, eu amo futebol e tal, acompanho diariamente e tudo. E o outro é o bitolado na ciência. Não, mas sei lá, é... Mas não é verdade, sim. A gente conversa sobre todos esses assuntos... Como que é a palavra? No nosso dia a dia, rotineiramente. Sintonia, sim, a gente. Ah, sim, claro. Conversamos sobre todos os assuntos. Sim, é, identidade. Foi muito legal, a gente deu um roletes pela cidade nesse dia. E todas as pessoas estavam comemorando. E eu estava muito feliz mesmo. Com aquela energia positiva que emanava das pessoas aqui em Franca. Devido a essa conquista do Corinthians. E parabéns. Muito obrigada. Mereceram, de fato. Eu queria, assim, tipo... Claro que não deve ter paulistanos ouvindo a gente, né? Mas eu fiquei muito, muito, muito, muito feliz com os corintianos paulistanos que desobedeceram o Kassab e foram e lotaram a Paulista. Sim. E foram tirados de lá a porrete, assim, mas foram lá e fizeram uma comemoração bonita e tudo mais. O Kassab poderia um dia ser caçado, né? Aliás, hoje eu tava lendo que ele vai proibir alguma coisa. Aliás, todo dia sai alguma notícia de que o Kassab vai proibir alguma coisa, né? Aham. Mas então, voltando aos bons assuntos, que era o bóson de Higgs. Ah, é, o bóson de Higgs, o tão... delicioso e fascinante bóson de Higgs, meu e alimentador. Deus. Nós estávamos assim, ambos, né? Delicioso, fascinante. Eu tô muito, digamos, realizado, porque isso pra mim é muito significativo. Eu falei isso nesse blog, falei. Falou. E pra mim também é muito significativo, Libertadores, e eu já falei isso nesse blog também, já falei. Yeah. E a gente vai homenagear, indiretamente seria... Não, diretamente mesmo, diretamente mesmo. Estes dois feitos, e assim, acidentalmente até, né? Porque acidentalmente. A gente descobriu depois que as coisas que a gente tava pensando em colocar Exato. No programa tinha a ver com... É, tanto que o que a gente vai abrir o programa hoje, eu ia tocar na semana passada, mas acabou não rolando, porque a gente fez outra programação. Daí eu vou abrir o programa hoje, então, com DJ Lesado, que é um amigo meu que me mandou essa música nova dele. 528 Ginger Alms. Alms. Oh. É. Thank you. chamada O Terno, com a música 66, que eu conheci vasculhando o Facebook da Cybele, que é uma cantora que a gente já tocou aqui, com o cover do Tom Waits, uma cantora que teve na Virada Cultural de Franca. Foi bem legal o show dela, por sinal. Sim. E eu treinava a banda paulistana. Eu não costumo ver essas coisas assim, mas ela colocou lá que era genial, assim. Daí eu fui olhar e realmente curti, achei a música muito legal e o clipe também. A ideia da música e do clipe. Eu descobri que o Maurício Pereira... Maurício Pereira é aquele lunático que fazia parte do Mulheres Negras. Mulheres Negras. Junto com o André Bujan. E eles começaram fazendo cover de algumas das referências deles, tipo Mutantes, Beatles, Belchior, Kinks. E inclusive desse Mulheres Negras, o pai, né? E o pai foi quem apostou, assim. Eu não sei, a gente não tem uma opinião muito formada a respeito. O disco dos meninos devem sair agora em junho. Em junho? Isso, nesse mês agora. Mas a gente tá em julho. Já tá em julho? Então já saiu o disco. Ah, tá. O disco já saiu em junho desse ano. Uhum. E eles estão uma aposta MTV também. Já deve ter ganhado. Apareceu lá que tava com mais de 50% dos votos. E é isso. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha. Pois se eu fizer bem quadradão, vão me chamar de quadradão, mas...